Pensado? Pensado. Vocês já viram um pregador se emocionar antes de pregar? Pois quando a gente estava cantando um milagre, eu fiquei realmente emocionada. Estava voltando a minha fé para falar de um milagre que Deus pode operar nas nossas vidas. É. E eu me emociono porque eu lembro do que Ele fez por nós nesses últimos 2 anos, desde que nós saímos aqui. Eu prometo que eu vou respirar e o sermão vai acontecer, tá, gente? Mas eu tenho, ontem nós falamos de um chamado que Deus tem para nós, que Ele fez a Abraão, e o chamado incluía sair da terra da sua parentela e ir para uma terra que Abraão nos conhecia, que Deus iria mostrar. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Eu saí da minha terra, saí do meio dos meus amigos, e eu estou muito feliz de encontrar com os meus amigos que puderam vir aqui hoje. E fomos para um lugar que nós não conhecíamos praticamente ninguém, quase ninguém. E lá Deus nos deu um trabalho, um ministério, que é o que permite que nós estejamos aqui hoje. Alguns de vocês não estiveram aqui ontem, então vou nos apresentar novamente. Marquinhos e eu, nós somos colaboradores da igreja, nós não somos obreiros, nós não trabalhamos diretamente como funcionários da igreja, nós somos colaboradores e nós somos muito apaixonados pela igreja, pela missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós desejamos muito ver Jesus voltar em nossa geração. E desde que nós fomos para lá, para Joinville, eu comecei a desempenhar um pouco mais no ministério de trabalhar principalmente com as mulheres. E Marquinhos trabalhava numa empresa e dava sua colaboração com a igreja como ele podia. Nós sempre trabalhamos muito com o tema do reavivamento e da reforma, e é um tema que particularmente nós gostamos muito, e esse trimestre estamos tendo o prazer de estudar em nossas instituições da Escola Sabatina. E recentemente Deus nos deu a oportunidade de que pudéssemos viver inteiramente para o serviço dele. Então, há o quê? 2 meses? 3 meses? Há 3 meses atrás, Marquinhos saiu do emprego. E desde então, nós dois vivemos para trabalhar para apressar a volta de Jesus. Por isso, ele pode me acompanhar e estar aqui comigo, né? Metade desse ano eu viajei sozinha porque eu trabalhava, era empregado, mas agora nós vivemos para pregar em nossa profissão também, né? Eu como psicóloga na obra médica missionária, e ele na área do desenvolvimento e do marketing, ajudando a mensagem do evangelho ser propagada, assim como se faz tanto marketing, tanta propaganda de coisas seculares, não é verdade? Não é tão investido isso, temos que propagar a mensagem do evangelho. Então, desde então, nós temos trabalhado para a igreja, e é um prazer muito grande estarmos aqui nessa posição de pessoas que decidiram, uma decisão muito difícil, mas aceitar o chamado de Deus para viver exclusivamente agora para apressar a volta de Jesus. E eu agradeço muito o convite de vocês, a pessoa da Bia, né, que foi quem nos contactou, o Ministério da Família, para que estivéssemos aqui esse final de semana falando um pouquinho às famílias de vocês. Os que estiveram aqui ontem talvez perceberam que a nossa mensagem para as famílias era um pouquinho atípica. Ela não é a mensagem que se costuma ter em semana da família, final de semana. E nós, de fato, não vamos ficar falando aqui das diferenças entre sexos, homem e mulher, comunicação e isso. Nós queremos trazer para vocês uma mensagem prática para as famílias que vivem o chamado tempo do fim. Porque nós acreditamos que é preciso termos a nossa mente voltada para a necessidade, a urgência que há em nos prepararmos para ver Jesus voltar. Então, os conflitos que existem e dos quais se costumam falar, vocês estão habituados a ouvir todos os anos na Semana da Família. Eu acredito que esse ano teve Semana da Família aqui, Bia? Ainda não? Mas a gente tem programações anualmente, temos livros, temos muitas instruções no que diz respeito a como solucionar esses conflitos. Agora, mais importante do que isso é entender o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida das nossas famílias e dos nossos lares. E esse é o nosso objetivo aqui. Nós pregamos juntos, Marquinhos e eu, então ontem nós dividimos aqui a palavra, hoje nós faremos a mesma coisa. Ontem ele começou e eu concluí, e hoje nós vamos fazer o contrário. E eu convido vocês a abrir então novamente a Bíblia, no livro de Gênesis, no texto que tem dado base ao tema desse final de semana, que é "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". Gênesis capítulo 12, verso 3. Todos acharam? Amém. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ontem nós falamos um pouquinho sobre de que forma todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas, poderiam ser benditas em Abraão, que essa aqui foi uma promessa feita a Abraão. Só relembrando, como isso iria acontecer? De que forma todas as famílias da terra, incluindo a minha e a sua família, poderiam ser abençoadas através de Abraão? Vocês se recordam? Como que nós poderíamos ser abençoados? Como que nós somos? Quem sabe o que ontem? Não precisam ficar tímidos, podem falar. Elas estão rindo, estão com vergonha. Através de quem? Quem viria e abençoaria todas as famílias da terra? Jesus. E veio da linhagem de Abraão. Deus chama Abraão para sair do meio do seu povo, da sua família. Ele santifica, né? Ele separa. Santo é quem é separado. Ele separa agora aquele casal, Abraão e Sarai. Chama eles para uma missão importante, porque ele haveria de trazer um Salvador ao mundo para abençoar todas as famílias da terra através daquele casal. Um casal que não podia nem ter filhos, né? Então Deus tinha um propósito especial. A condição então para essa promessa se realizar, que nós vimos ontem também, era que Abraão saísse. Se Deus falou lá no verso 1: "Sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei", e Abraão começasse a falar: "Senhor, mas aqui está toda a minha família, eu vou largar tudo que eu tenho, vou deixar tudo para trás, meu pai já está idoso". Se Abraão começasse a argumentar com Deus e resolvesse ficar, a promessa de Deus seria cumprida na vida dele? Não. Deus tem promessas condicionais, porque ele respeita a nossa liberdade de querermos ou não partilhar das promessas dele e receber essas promessas. E eu estava pensando enquanto lia novamente, e várias vezes li esse capítulo essa semana. Quando nós vamos a um casamento, nós somos acostumados a ouvir o pastor dizer algo. Em geral, quase todo casamento na igreja a gente vê isso. Que o homem deve deixar pai e mãe e unir a sua mulher, não é? Isso é bíblico? Isso é bíblico. Enquanto eu lia isso daqui, Deus chamando Abraão para sair do meio da sua família, eu lembrei de que quando Deus institui o lar, ele já deixa ali o princípio de que cada nova família formada deveria se separar da anterior e seria agora um novo núcleo onde ele atuaria para ser fonte de bênção. Observe que de forma prática, na minha e na sua vida, ainda que Deus não nos tire da nossa cidade para uma missão como foi a de Abraão, ele tem nos chamado, ao formarmos nossa família, a iniciarmos um novo grupo, um novo núcleo que servirá para abençoar a vida de outras pessoas. Nós falamos também que a promessa então que foi feita a Abraão implicaria no plano da salvação, né? Jesus viria daquela família a partir do cumprimento daquela promessa. E Jesus nos permitiria então sermos salvos, termos então uma vida santificada para podermos um dia estar numa terra, uma Canaã renovada. Abraão seria conduzido até Canaã, mas nós hoje também somos conduzidos pelo sacrifício de Jesus a essa nova terra, pela oportunidade de salvação que ele nos deu. Isso porque o plano original de Deus, que ele criou lá a família do Éden, que era perfeita, havia sido manchado pelo pecado. Vocês se recordam, ontem eu frisei bastante uma característica daquele casal, da família perfeita. Qual era a característica? Como? Eles eram um. A unidade. Quem estava aqui ontem? Qual era o nome do casal? Adão. Quando Deus criou, havia apenas um nome. A mulher e o homem se chamavam Adão. Eles eram um. Eles entendiam perfeitamente o conceito de unidade. Existe uma outra característica também daquele casal perfeito, que é o amor. Um amor que a gente não conhece hoje. Um amor pleno, verdadeiro. E isso fica muito bem demonstrado na história da queda do homem. Por que que Adão resolveu comer o fruto, quando ele poderia ter escolhido não comer e obedecer a Deus? Porque amava. Ellen White deixa claro que Adão, por amor a Eva, decidiu comer aquele fruto. Observe que interessante, Adão, por amor, sabendo a consequência daquele ato, que aquilo custaria a vida dele, decidiu comer o fruto. Quem de nós hoje tem tanto amor assim, capaz de dar a própria vida? Não é essa relação que Jesus traz novamente para as famílias, que o homem deve amar a mulher ao ponto de dar a própria vida, como ele deu pela igreja? Não é isso que a Bíblia traz? Adão tinha esse amor. Mas olha como o pecado mexe com a família humana. 5 minutos atrás, Adão comeu o fruto porque amava Eva e não seria capaz de viver sem ela mais. Né? Queria estar com ela ainda que fosse para morrer juntos. Alguns minutos depois, ou horas depois, Deus vai visitar o casal e aí Deus pergunta: onde vocês são? Ah, a gente se escondeu porque a gente percebeu que estava nu. E como é que vocês souberam disso? E o que que Adão responde? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer o fruto e eu comi. Aquele homem que amava, capaz de dar a própria vida, agora transfere para Eva e para Deus, né? Porque é a mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa do seu pecado. Bastou o pecado entrar no mundo para Adão não ser capaz de assumir as consequências do seu próprio ato e dizer: Senhor, eu amei Eva e por isso eu resolvi comer. Assim que o pecado entrou no mundo, nós passamos a desconhecer o que era verdadeiramente o amor. Por isso hoje tantas famílias desconhecem o que é isso. E a menos que sejamos conectados a Deus, nós não temos a menor possibilidade de amar verdadeiramente o nosso cônjuge. Né? Porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece Deus. Não é? A Bíblia é clara em dizer que o amor está condicionado à relação, ao relacionamento com Deus. E isso nós vemos que foi a marca que o pecado deixou. Desunião, que vocês sabem que existe muito nos lares, e foi o que nós falamos ontem, da unidade da família. E amor, algo que tem estado cada dia mais em falta e que é um dos sinais da volta de Jesus. Né? O amor de muitos esfriaria, pais contra filhos, filhos contra pais. Hoje falta amor nos lares. E aí eu falei com vocês que nós focaríamos hoje de forma prática, então, em qual é o plano de Deus para resgatar o homem. Ele envia Jesus e Jesus nos dá a oportunidade da salvação. Mas a oportunidade da salvação que Jesus nos dá não é simplesmente: perdoei os seus pecados, agora continue tranquilo vivendo como você vive, que um dia eu volto e te busco. É assim? Não. Jesus costumava operar na vida das pessoas aqui, ele dizia: perdoados são os seus pecados, né? Vai e não pegue mais. Então existe uma instrução para a gente de como devemos viver como família, além do perdão e da restauração que vem pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício dele. E lá em Gênesis 3, se nós lermos ali do verso 16 até o 20, está escrito as instruções iniciais que Deus deu, então, para o homem e a mulher, para que fosse possível haver uma família no mundo de pecado. Eu falei ontem que isso aqui costuma ser visto como maldição, mas irmãos, entendam. Quando Deus coloca essa regra, quando ele discrimina que esses são, agora, essas são as condições em que viveriam as famílias, ele está nos dizendo como é possível viver em família num mundo de pecado. Quando a gente foge disso aqui, nós vemos conflitos, nós vemos desestrutura familiar. Acompanhe comigo a leitura. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Aqui, após o pecado, então, Eva recebe o seu nome, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Deus colocou duas condições, uma para a mulher e uma para o homem. A mulher deveria agora ser submissa, sujeitar-se ao seu marido, e o homem haveria de ser o provedor e aquele que lideraria a família. Essa condição instituída por Deus, por muito tempo foi vista como sendo um problema. Isso porque os homens se interpretaram muito mal. Os homens não do sexo masculino, né, a humanidade. E a mulher passou a ser oprimida, passou a ser tratada como não tendo valor, quando na verdade não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus da submissão é um plano muito bonito que ele tem para as mulheres. E vocês, mulheres, eu vi aqui a propaganda do congresso de vocês, vai estar com vocês a Fabiana Bertotti, né? É isso? E ela fala muito bem sobre submissão feminina. Então, eu estou fazendo propaganda para vocês participarem do congresso. Nós, mulheres, precisamos aprender a ser submissas. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Apesar disso contrariar completamente o que o mundo nos diz, hoje em dia, com toda a luta feminista que ocorreu, a nossa emancipação, não é verdade? Hoje nós estamos no mercado de trabalho quase ainda alcançando os homens, mas já muito próximo da igualdade com eles. Hoje nosso país é liderado por uma presidente que é mulher. Nós avançamos demais, mas o plano de Deus continua sendo o plano da submissão, não da opressão como durante muito tempo foi feito nos lares, mas de uma submissão que tem a ver com, primeiramente, estar submissa ao próprio Deus. E o homem, ao homem foi dada a responsabilidade de cuidar do lar, de prover sustento, de liderar a família, de proteger, e muitos homens têm se esquivado hoje dessa tarefa também. E isso tem causado muitos problemas. Como psicóloga, estou acostumada a receber no consultório casais em que é completamente invertido os papéis. A mulher sai para trabalhar, ela quase que sustenta a casa, enquanto o marido costuma cuidar dos filhos e da casa e é meio dependente dela. E vocês não fazem ideia do estrago que isso gera nos lares, irmãos. Se vocês conhecem alguma família assim, vocês devem imaginar os conflitos que existem ali. Os papéis são invertidos, as autoridades são invertidas e o plano de Deus não se concretiza em nossos lares quando a gente rejeita isso. Porque homem e mulher com a mente da natureza pecaminosa não conseguem ter unidade a menos que trabalhem como uma equipe, onde um é o líder e a outra é a auxiliadora submissa. Equipe que tem dois líderes não funciona, não é verdade? Não é que você trabalha com uma equipe que os dois mandam. Não funciona. Deus, então, ele desenhou aqui para o homem e a mulher, apesar de parecer ser uma maldição, era a solução para que eles fossem capazes de viver no mundo com a natureza pecaminosa. Obedecendo, então, um novo plano divino para as famílias, a humanidade poderia conhecer o que é um casamento feliz, o que é um lar feliz. De outra forma, nós teríamos o que temos hoje quando a gente olha para os mundos, né, para o mundo. Lares que se desfazem porque as pessoas são intolerantes, elas casam, quando começam a discordar, quando um não respeita a autoridade do outro ou a posição do outro, então eles resolvem se separar e se unem a novas pessoas, com as quais elas desenvolvem conflitos e se separam novamente. E é isso que o mundo tem vivido. Crises e mais crises dentro de suas famílias. E hoje eu queria pontuar duas coisas antes de passar a palavra a Marquinhos sobre o casal Abrão e Sarai, que até aqui eles ainda não haviam tido seu nome mudado por Deus. Se nós formos lá em 1 Pedro 3, versos 5 e 6, nós veremos algo que é falado sobre Sara. Primeira Pedro, capítulo 3. Aqui, Pedro está falando sobre os deveres das mulheres e dos maridos cristãos, tá? Que é exatamente o que lá em Gênesis 3, após o pecado, Deus coloca para Adão e Eva. Agora aqui em 1 Pedro, o apóstolo Pedro coloca para a igreja cristã da sua época. Ele estava falando ali, escrevendo as mulheres, sobre a questão da submissão, sobre a questão da modéstia. E aí nos versos 5 e 6 diz assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Pedro então chama a atenção às mulheres para que elas fossem submissas como quem? Como as antigas. E ele dá o exemplo aqui de Sara, que era mãe do povo de Israel, né? Que havia sido submissa a Abraão. Eu falei para vocês ontem que quando Deus chama Abraão, na verdade ele chama a família, porque Sara vem juntamente com ele. E Ellen White escreve que Sara, por onde ela passava junto com Abraão, ela testemunhava as pessoas que faziam contato com Sara, assim como Abraão, conheciam o verdadeiro Deus. E hoje nós somos chamadas como esposas a testemunhar juntamente com os nossos maridos do verdadeiro Deus, daquele que nos salvou. Além disso, então Sara, ela aceitou o chamado junto com Abraão e foi submissa a ele, assim como a Deus. E um outro ponto que eu quero destacar da experiência desse casal, e que é plano de Deus para nós hoje, está lá em Gênesis 12, no verso 7 e no verso 8. Gênesis 12, que é o capítulo onde Deus faz o chamado e a promessa, conta também um pouquinho do caminho que eles começaram a percorrer. Verso 7 e 8. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nesses dois versos, eu peguei apenas esses dois, nós não temos vários versos, fala de uma coisa que era o hábito de Abraão fazer ao longo do caminho. O que ele fazia aqui? Um altar. Ele edificava um altar ao Senhor. Se vocês forem lendo a jornada de Abraão e Sara, por onde eles estão passando, eles edificam altares ao Senhor. E eu pergunto para vocês nessa manhã: como está o altar da sua família? Está edificado? Continua de pé ou algumas pedras já escorregaram e caíram e precisa ser refeito? Por onde aquele casal que aceitou o chamado de Deus ia, altares eram edificados, ofertas eram oferecidas e eles se colocavam diante do Senhor. Em nossa casa, esse ano nós conseguimos construir a nossa casa e ajeitar um pouquinho como nós gostaríamos de viver. E nós tínhamos o plano de ter um altar da família, um lugar que fosse reservado à adoração a Deus. E nós conseguimos. Então a gente eliminou, esse ano nós eliminamos a TV, então nós não temos, nem a Novo Tempo, se a gente tiver, a gente assiste pela internet. E nós deixamos um ambiente, que é a nossa sala, para ser o altar da família. Ali só existe binário, Bíblia, os livros do Espírito de profecia, os livros da igreja. Não há nada de secular naquele ambiente, né? O que há de secular na nossa casa seriam os livros de psicologia e os da área de Marquinhos, mas nem isso nós deixamos naquele ambiente. É um ambiente reservado para adoração, onde a gente senta para ler, estudar a nossa Bíblia, fazer as nossas meditações, estudar os livros do Espírito de profecia. Porque entendemos que precisávamos ter um espaço na nossa casa que fosse santificado ao Senhor, que fosse o altar. Eu tinha muita vontade de ter esse ambiente no meu lar. E eu digo para vocês, irmãos, como é bom quando a gente retira algumas coisas do nosso lar. A gente está alguns meses sem televisão, e eu falo para vocês que não faz diferença nenhuma no sentido de fazer falta. Faz diferença no sentido de que sobra mais tempo para estudarmos as coisas de Deus. Porque, querendo ou não, às vezes você assiste um documentário, um jornal. Infelizmente, eu acabo não assistindo jornal nenhum. Eu leio algumas notícias na internet. Mas isso tem sido muito bom para mim, porque eu sinto a necessidade de conseguir afastar tudo que possa me distrair do contato que eu preciso ter com Deus. E a gente precisa, em nosso lar, proporcionar isso, principalmente quem tem filhos, né? Crianças, elas precisam aprender sabendo que há um momento do dia que é especial, que elas vão se reunir com os pais para estudar a Bíblia. Elas vão ouvir as histórias de Jesus. O altar do Senhor vai ser edificado naquele momento, ainda que ele não possa ser reservado durante todo o dia, muito exclusivamente para aquilo. Porque eu sei, eu tenho 25 anos. E esse é o primeiro ano em que eu consigo ter um ambiente na minha casa exclusivo para isso. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente reservar um espaço da casa. Mas os filhos precisam crescer, aprendendo que existem momentos que são sagrados para culto ao Senhor. O altar precisa estar diariamente edificado diante de Deus. E eles precisam aprender, inclusive, a ter o seu próprio momento sozinhos com Deus. Né? Os pais educam, ensinam, contam as histórias, mas as crianças precisam aprender a ter um momento sozinho em que elas ajoelham e oram e conversam com Jesus, sem que os pais saibam, em que elas pegam a sua lição ou a sua Bíblia e leiam histórias ou um livro da igreja. Precisamos edificar os altares em nossas casas. Hoje, além da unidade que nós aprendemos ontem, eu queria que nós aprendêssemos e nos prontificássemos a manter os altares de nossos lares vivos, edificados, e a sermos submissos primeiramente a Deus, mas principalmente, no que diz respeito às famílias, ao plano que Ele traçou para os nossos lares, ao papel que Ele confiou a marido e a mulher, e também aos filhos, que a palavra de Deus também fala sobre os filhos, a obediência que é devida aos pais, o respeito e a honra que é cobrada deles e é colocada inclusive em um dos 10 mandamentos. Infelizmente, Abraão e Sara, como nós, eram imperfeitos, como eu e você. E em alguns momentos eles passaram por situações em que a fé deles vacilou. Por exemplo, no capítulo 12 mesmo, nós vemos que eles vão caminhando para o Egito, chega lá e Abraão fica com medo de ser morto, né? Porque Sara era muito bonita. E aí o que ele fala? Você não disse que é minha esposa, né? E ali a fé dele vacilou e Deus intervém para que mostre aquele casal, né, que deveria confiar, deveria permanecer firme na verdade, sem medo, porque o Senhor estava com eles. Além disso, existe algo que talvez seja a nossa lembrança mais clássica da falta de fé de Abraão, que foi o relacionamento com Agar. E do relacionamento com Agar, Abraão teve um filho. Você se recorda o nome do filho? Ismael. No capítulo 12 dessa promessa que nós temos estudado, Deus chama Abraão e ele promete fazer dele uma grande nação e abençoar aqueles que o abençoassem, e amaldiçoar os que o amaldiçoassem, e fazer benditas todas as famílias através dele, porque ele daria um filho. E deste filho viria uma nação santa da qual nasceria Jesus. Abraão vacilou juntamente com Sara em relação a essa promessa. E eu não sei se vocês compreendem, irmãos, o tamanho da consequência da nossa falta de fé. Quando eu e você vacilamos como indivíduos, e quando nós vacilamos como casal ou como família, em confiar em Deus, e nós desconfiamos, e nós tentamos fazer do nosso jeito algo que Deus está dizendo que é para fazer assim, mas eu tento dar o meu jeitinho. Vocês têm noção de quão grave podem ser as consequências disso? Abraão era uma pessoa como eu e você. A gente lê os patriarcas, parece que são pessoas fantásticas. Eram seres humanos como eu e você. Absolutamente igual. E Abraão tinha tantas razões como eu e você para duvidar, assim como para acreditar naquela promessa de Deus. E num determinado momento, eles optaram por resolver as coisas ao modo deles, ao invés de aguardar a promessa. E até hoje, o nosso mundo presencia conflitos em função da escolha de Abraão. Ele só teve um relacionamento extraconjugal. Foi só um filho. Só isso. Até hoje, nós presenciamos dia a dia nos jornais conflitos fruto da desobediência e da falta de fé de Abraão. A promessa de Deus era que em ti seriam benditas todas as nações da terra. Imagina, através de mim, todo mundo seria abençoado, porque através de mim, todo mundo pode ser abençoado e todo mundo pode ser também amaldiçoado quando eu desobedeço a Deus. E nós vemos lá no Oriente conflitos que poderiam não existir caso aquele servo de Deus tivesse dado ouvidos e aguardado realmente a promessa. E eu pergunto para vocês, será que isso não acontece conosco? Será que a minha desobediência, quando Deus fala que o plano dele para a minha família é um e eu decido que vai ser outro, isso não ocorre? É problema meu e da minha família somente? Isso não afeta a igreja? A igreja é afetada, irmãos, quando eu lá não está bem. Porque a igreja nada mais é do que um conjunto de famílias que precisam umas das outras. E quando a minha família não está bem, a minha família influencia a igreja, que passa a não estar bem também. E não cumpre o seu papel devidamente na comunidade que ela foi instituída. E a comunidade continua vivendo em pecado. Por quê? Porque a salvação que não chegou a mim, não chega aqui, não chega a eles. Quando nós rejeitamos a voz de Deus, quando nós não aguardamos em Deus, quando nós não damos ouvido à promessa de Deus e resolvemos fazer a nossa própria vontade, consequências grandes vêm não apenas para nós, mas para aqueles que Deus deseja abençoar através de nós. E eu queria nessa manhã apelar a vocês para que nos disponibilizássemos a Deus, a ouvir a voz de Deus, a aguardar as promessas de Deus da forma como Ele tem nos guiado até aqui. Ele tem guiado o seu povo até aqui, Ele tem coisas que Ele pede para mim e para você. Nós estamos estudando sobre reavivamento e reforma, e quando falo em reavivamento e reforma, é essa restauração que Ele quer operar em nossos lares para operar em nossas igrejas. Não é isso? Nós temos estudado. Eu como indivíduo, a minha família, a igreja, e logo todo o mundo pode vir a conhecer o Deus da verdade. Reforma, reavivamento, isso vai mexer nas coisas que eu gosto. Isso vai mexer na minha geladeira, no meu prato, no meu guarda-roupa, na minha televisão, no meu aparelho de som, não é? Nós estudamos hoje sobre isso, inclusive. E Deus está dizendo às vezes para mim, querido, tira isso da sua vida. Isso está acabando com a sua família. O seu hábito de assistir determinado filme, determinadas coisas, tem prejudicado o seu lar, mas você insiste em assistir, porque você gosta. E as consequências não ficarão apenas para você e para o seu lar. E até hoje, as consequências da desobediência de Abraão e de Sara ecoam através dos jornais e das notícias ruins que temos de conflitos e guerras que não cessam. Que não cessarão enquanto Jesus não der um passo no pecado. Eu vou passar a palavra para o Marquinhos e eu queria, o meu convite a vocês é que possamos nos disponibilizar inteiramente ao Senhor. Ouvirmos a voz dele e seguirmos, como a Carol cantou ontem à noite aqui. Não dizer não ao Espírito de Deus. Quando ele me diz, vai por aqui, eu preciso ir, ainda que eu e meu esposo achemos que o caminho melhor é o de lá. Eu preciso ir por aqui. Porque cada chamado de Deus envolve não apenas a mim, mas a todos aqueles que ele deseja abençoar através de mim. Bom dia, filho de sábado. Sábado. Que hora é que os irmãos começam a levantar e ir embora? Geralmente é o quê? Nesse horário agora, né? Prometo ser mais suficiente que eu conseguir. O Carinho estava falando sobre unidade. E eu estava pensando em algo que eu li ontem, né? A gente viajando. E tem aquelas revistas que tem no avião. E coincidentemente, curiosamente, tinha uma matéria muito grande sobre o Nordeste, que é a minha região, e inclusive falava da minha cidade natal, e eu fiquei empolgado para ler, né? E uma das histórias que narravam ali era a história de Virgulino Ferreira, eu já ouvi falar desse nome, Virgulino Ferreira, quem conhece? Mais conhecido como? Lampião. Isso, Lampião. Lampião tinha uma parceira, né? Qual era o nome dela? Isso, Maria Bonita, lá da minha terra. Eles eram unidos, sim ou não? Sim. Unidos, muito unidos. Então, unidos que morreram juntos em combate, né? Eles estavam corretos? Não. Eles estavam unidos, mas não estavam corretos. Então, não basta a união. O Carinho falou aqui que a gente não tem fala do que comumente se fala para casais, né? Porque a gente entende que lá no Nordeste é assim, o buraco é mais embaixo, né? A questão é mais profunda. Não adianta a gente falar para vocês de comunicação, de que o marido e a mulher é diferente, não adianta falar disso quando o problema está um pouquinho mais embaixo. A gente entende que o problema, a raiz, é a nossa relação com Deus. Quando a gente tem uma boa relação com Deus, todo o restante vem naturalmente, né? Vamos ler juntos o que está escrito lá em Isaías 55, é um verso da Bíblia muito conhecido por todos vocês, e eu vou fazer só uma introdução do que vai ser a mensagem de amanhã, na verdade. Vou tentar ser bem sucinto. Isaías 55, a partir dos versos 8. Fala uma coisa que a gente acha que entende, mas na verdade geralmente não entende. Isaías 55, 8, o que diz aí? Deus diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Há um tempo atrás eu estava preparando os irmãos sobre esse texto aqui e me veio uma frase que eu gostei muito. Eu não costumo gostar das minhas coisas, é meio antiético, não sei se a certeza é boa, mas a frase veio na mente e falei, puxa, que interessante. Veio a frase na minha mente dizer o seguinte, Deus não pensa como eu penso, mas ele nunca pensa errado. Vocês concordam com isso? O texto aqui diz que Deus não pensa como eu penso, né? Mas Deus nunca pensa errado. Existe uma história que eu gosto muito, e eu preciso que vocês entendam uma coisa para ninguém falar errado do que eu vou ler aqui agora, tá? Vocês sabem que na Bíblia existem livros apócrifos, né? Esses livros não entraram no cano porque eles não foram considerados livros inspirados, ok? Mas eles são livros históricos, certo? O que é um livro histórico? É um livro que conta uma história, né? Essa história pode ser verdadeira ou falsa, mas é uma história. E a gente tem, por exemplo, a Grécia Antiga, né? Tem muitos relatos de livros com as histórias, com vários relatos históricos, e os gregos fantasiavam com muitas coisas. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, mas eles escreveram como história, tá? Existe uma história no livro de 2 Macabeus, no capítulo 7. Macabeus é um livro apócrifo, certo? Então vejam só. Eu vou ler aqui para vocês uma história. Está claro isso? Para ninguém dizer, ah, o irmão foi pregar, ele levou um livro apócrifo, ele estava usando o livro apócrifo da vida. É uma história. Eu podia ter trazido, por exemplo, a gente lê jornal, um jornal tem história, não tem? Se eu trouxesse uma história do jornal para ler aqui para vocês, estava errado? Não, é só uma história ilustrativa. Está bem claro isso. Por favor, ninguém confunde as coisas assim, puxa, irmão, hoje lá na igreja pegou com um texto apócrifo. Não, é uma história que está no livro, que é apócrifo, não está na Bíblia, mas para mim ensinou muito. E eu espero que ensine para vocês também. Eu vou ler um relato, e eu peço que vocês acompanhem, e aqueles que tiverem a mente fértil, né, a mente boa, que gostam de ler, que a mente fértil, tentem realizar a cena na mente de vocês, tá? Eu vou ler um relato todo e eu quero que vocês materializem esse relato na mente de vocês. O rei oprimia os cristãos, tá? O rei da época, né? E aí o relato diz o seguinte: havia 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe. Infelizmente, eu queria muito que essa história tivesse os 7 irmãos, a mãe e o pai. Infelizmente, o pai não estava junto, a gente não sabe porquê, mas a mãe e 7 irmãos, é uma família, né? Família até grande. A mãe e 7 irmãos. Havia 7 irmãos que foram presos com sua mãe. E o rei, por meio de golpes e de azorragem, de nervos de boi, quis coagir eles a comerem da proibida carne de porco. Entenderam o contexto? O rei prendeu a mãe, prendeu 7 irmãos e disse assim: ó, vocês vão comer carne de porco. Esse é o contexto. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim a um de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. De onde vem a lei que nos pode comer carne de porco? Levítico 12, né? Está lá no livro. Então eles disseram: nós não vamos violar a lei dos nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa panelas e caldeirões. Logo que ficaram em brasas, ordenou que cortassem a língua do que falara por primeiro, e depois que arrancassem a pele da cabeça, que lhe cortassem também as extremidades. Tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Estão realizando a história? O rei falou: ah, você é linguarudo, né? Está todo mundo calado, você resolveu falar. Então, cortem a língua dele, arranquem a pele dele, arranquem os dedos. Tudo isso na frente da mãe e dos irmãos. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo, inerte e mal respirando, para assá-lo na sertão. Enquanto o vapor da panela se espalhava em confusão, os outros, com a sua mãe, exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós. Como diz claramente Moisés no seu canto de admoestações: ele terá compaixão de seus servos. Morto desse modo o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe depois: comerás carne de porco ou prefere que teu corpo seja torturado membro por membro? E ele respondeu: não, no idioma de seus pais, e padeceu então os mesmos tormentos do primeiro. Preste a dar o último suspiro, ele disse: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o rei do universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos por fidelidade às suas leis. Após esse, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele apresentou logo. Essa história me impressiona muito. Vocês viram como morreu o primeiro? Primeiro falou, e o rei mandou fazer o quê? Cortar a língua. A história diz assim: pediram para ele mostrar a língua e ele mostrou logo. E estendeu as mãos corajosamente. Falou: me dá sua língua. Ele mostrou a língua e ele estendeu as mãos. Que tempo isso que aconteceu com o irmão. Pronunciou em seguida essas novas palavras: do céu recebi esses membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis. E dele espero recebê-los um dia de novo. Do céu recebi minha língua e minhas mãos. Eu entrego para ele, eu entrego eles em amor às leis do céu, e um dia eu espero receber de volta. O próprio rei que os ordenava ficaram, e os que os ordenavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada o seu sofrimento. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E esse disse, quando eu estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite. Mas para ti certamente não haverá ressurreição para a vida. acharam que seria o quinto e torturaram. Mas ele, encarando o rei, disse: ainda que a porra, tens poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo é abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará, tu e a tua raça. Após esse, fizeram chegar o sexto, que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos recebemos esse sofrimento, porque pecamos contra o nosso Deus. E, em consequência, recebemos esses flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune, pois, após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente, admirável e digna de elogio foi a mãe, que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um do seu irmão materno e cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil. Ela realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que dei a vocês a alma, nem a vida, nem fui eu que ajuntou vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito quanto a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Recebendo, todavia, o desprezo e temendo insulto, Antíoco, que era o rei, solicitou-lhe termos insistentes o mais jovem, que ainda restava. Seis já haviam morrido, só havia um e a mãe. Prometendo-lhe com juramento torná-lo rico, feliz, se abandonasse a tradição de seus antepassados. O rei prometeu que o trataria como um amigo e que lhe daria cargos. Como o jovem não deu importância alguma, o rei mandou que a mãe se aproximasse e exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu de persuadir o filho. O rei insistiu e a mãe disse: você quer que eu fale com o filho? Vou lá falar com ele. Ela inclinou sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse na língua materna: meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu, te educou até essa idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem tudo que fez. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, esse algoz. Não ser digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: o que é que a senhora espera? Não atenderei às ordens do rei. Eu obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. O mais novo falou: por que você está falando isso? Você acha mesmo que eu vou negar? Mas tu, que és interventor dessa perseguição contra os judeus, não escapará da mão de Deus. Quanto a nós, que por causa de nossos pecados sofremos, se, para nos punir e corrigir, Deus vivo, o Senhor, se irou pouco contra nós, ele há de se conciliar de novo com os seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escaparás ao julgamento de Deus, o Todo-Poderoso. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude de uma aliança, após terem padecido por um instante, tu sofrerás o justo castigo do teu orgulho pelo julgamento de Deus. E, a exemplo dos seus irmãos, entregou o corpo e minha vida em defesa das leis de nossos pais. E suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se do seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou esse com maior crueldade do que os outros. Morreu então esse jovem, totalmente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os filhos, a mãe pereceu por último. A mãe observou, eu estou vendo aqui várias mães, né? Eu sou pai, eu sei que não deve ser tarefa fácil, né, Laura? Ver morrer filho por filho, um atrás do outro. Não só morrer, como ser torturado e em sofrimento. E aí eu pergunto, essa família aqui era uma família unida? Era unida? Uma pergunta mais difícil ainda. Essa família era uma família feliz? Sim ou não? Sim. Feliz. Pergunto para vocês, uma pergunta que pode parecer até loucura, né? Se fizer a forma, vai parecer loucura. Nesse dia, nesse fatídico dia aqui, aquela família permaneceu unida? Sim. Permaneceu feliz? Sim. Feliz. Sabe, me impressiona muito quando relato isso aqui. O segundo jovem, quando cobrado a língua, ofereceu o diploma. A felicidade deles não residia em coisas humanas. E a unidade deles não residia nos seus próprios pensamentos. Sabe por que eles eram tão unidos? Porque individualmente, cada um deles tinha como foco a vontade de quem? De Deus. De Deus. A gente vê aqui claramente, né? A mãe chega para o filho e diz, filho, não, aguenta firme. Seus seis irmãos já foram, aguenta firme. E ele diz, minha mãe, por que a senhora está falando isso? A senhora acha mesmo que eu vou expressar as leis de Deus? Então percebam que até o mais jovem, o pensamento deles era a vontade de Deus. Por conta disso, eles eram uma família unida. A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. E para finalizar, eu quero só que a gente entenda. O adventismo hoje passa por uma fase de evangelização. Não sei quantos percebem isso, não sei quantos notam isso. Mas o adventismo hoje passa por um período de supervalorizar a graça. Nós tivemos um período, quem estuda ali a história do adventismo, nós tivemos um período de legalismo declarado, né? Onde o adventismo defendia a lei, e a lei, a lei, a lei, a lei. Estava certo ou estava errado isso? Certo ou errado? Certo? Defender a lei está certo, mas se defender só a lei, está errado, porque não é só a lei, né? Existe a graça? Sim. Existe. Está certo pregar sobre a graça? Tá. Mas se a gente pegar só a graça, tá certo? Não. O adventismo é a única, eu falo isso sem medo de errar, nem os judeus têm escrito isso. O adventismo é o único povo no mundo que tem capacidade de entender a importância da lei e a importância da graça. Que tem capacidade de entender que nós somos perdoados somente pela graça de Deus, mas que a lei de Deus nos exige obediência, acordo com a lei. Então, hoje em dia se fala muito no legalismo, né? Ah, se você é muito exigente com as coisas de Deus, você é legalista. Vocês acham que essa família aqui era legalista? Não. Não. Por que que eles deram a vida? Porque eles amavam a Deus e para eles importava mais obedecer a Deus do que? Aos homens. Obedecer é errado quando a gente faz por interesse, né? Agora, por exemplo, eu estava olhando daqui, né? Na hora que a gente estava na lição, chegou a Laú e a Valmi, depois eu vi o Jean e o Luiz, eu vi a Tamara, o Luiz e a Edilene, né? A gente não tem nada a oferecer para eles. Nós não somos famosos, nós não temos absolutamente nada a oferecer a eles. Mas eles saíram da igreja, da rotina deles e vieram aqui para que a gente pudesse vê-los também. Muito rápido, talvez outra forma a gente não conseguisse. E eu fico olhando como é bonito esse gesto. Né? A gente, eu tenho certeza que o carinho até talvez muito mais tempo, ter convivido com eles durante muito mais tempo, mas a gente fica feliz porque a gente sabe que eles vieram aqui e eles não têm interesse. Eu não vou pagar para eles, eu não tenho bens materiais, eu não tenho prestígio, sabe? Eu não sou um famoso que no final do culto eles vão tirar uma foto comigo, vou botar no Facebook, eu estava hoje com o Marquinhos. Não, não tenho nada a oferecer a eles. Unicamente por conta da amizade, sabe? Eles se vêm até aqui. Da mesma forma ocorre com Deus. Quando a gente obedece a Deus, quando famílias como essas aqui, sabe, dizem, ah, é só comer um pedaço de corpo? Não como. Eu morro, mas eu não como. Deus sabe que não é por interesse. Deus sabe que esses jovens, essa mãe, não fez isso para que o nome deles estivesse no livro e hoje estivesse contando a história deles. Eles não fizeram para serem famosos, eles não fizeram, sabe, para ganhar 70 virgens de paraíso, né, como alguns muçulmanos concorrem. Fizeram única e exclusivamente porque eles amavam a Deus. E esse é o motivo da obediência, só esse. né? Então a gente hoje tem passado por um momento em que a graça salva e você não precisa ser tão rigoroso, você não precisa se preocupar tanto com regras. Existe um termo hoje famoso chamado usos e costumes, né? Ah, o povo está pregando usos e costumes, isso é besteira. Se você é rigoroso com usos e costumes, por conveniência, por ser uma pessoa que gosta de se incomodar com a vida dos outros, por qualquer outro motivo que não seja a vontade de Deus, você está errado. Agora, se você se preocupa com o que você veste, com o que você come, com o que você assiste, com o que você lê, com o que você vê, com tudo que você faz, porque você ama a Deus e para você importa mais obedecê-lo, meus amigos, isso é nada mais nada menos do que viver exatamente como vive todo o resto do universo. Os anjos, os seres não caídos, todo o resto do universo vive exclusivamente assim. Tudo que eles fazem, tudo que eles pensam, tudo que eles querem, antes de qualquer coisa eles pensam, está igual a vontade de Deus, está, então é assim que eu vou agir. É o padrão do universo, é assim que a gente tem que viver, porque Jesus nos resgatou da rebeldia e nos deu uma nova vida. E a nova vida que ele nos deu é para que vivamos em obediência à vontade dele. Amém. Se eu e você formos obedientes, a busca que a gente tratou no início, né? Se fiel você for a Deus, o milagre se realizará. Não é porque Deus vai olhar para você e vai dizer assim, ah, ele nem me obedece mais que os outros, então eu vou abençoar a vida mais, vou abençoar mais a vida dela do que a dos outros. Não é assim, porque aí o próprio Deus seria como é assim antes, né? Quando a gente obedece a Deus, naturalmente, a gente tem uma vida abençoada. Vocês já ouviram falar de pessoas que têm dinheiro, fama, prestígio, que são infelizes? Já ouviram falar? Pessoas que têm tudo na vida e são depressivas e às vezes se matam, né? A gente viu essa semana um cantor famoso tirar a própria vida, uma pessoa que tem fama, dinheiro, bens. Pessoas assim vivem infelizes. E pessoas que têm o couro da cabeça arrancada, que têm os dedos arrancados, que têm a língua arrancada, é feliz. Dá para entender uma lógica dessa? Dá para entender uma lógica de pessoas que têm tudo tirado de uma mãe que vê um filho morrer, dois, três, quatro, cinco, seis, sete filhos morrerem num dia só, e é feliz porque ela diz assim, vocês podem tirar a vida dos meus filhos aqui, mas um dia eu vou receber eles de volta para viver quanto tempo com eles? Para sempre, eternamente. Num lugar onde nenhum tirano jamais poderá tirá-los dela. Se fiel nós formos a Deus individualmente, como família não tem como não ser, tá? Então não adianta pensar na família, não adianta pensar no grupo, na igreja, nós temos que pensar em nós individualmente. E quando pensamos em nós individualmente, nós temos que pensar na nossa união com Deus primeiro. Quando nós estivermos unidos a Deus, se eu sou unido a Deus, e minha esposa unida a Deus, e meus filhos unidos a Deus, não tem como não sermos felizes. Inclusive, se tiver que enfrentar morte, fornalha de fogo, morte de leões, ainda assim seremos felizes. Deus nos ajude a entender isso, que é um princípio tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Né? Amanhã a gente vai falar um pouco mais, o tempo já acabou, já falei até mais do que eu queria. Amanhã talvez a gente tenha um pouco mais de tempo para entender sobre isso, mas eu convido que você pense muito seriamente nisso. Deus é honrado através dos nossos atos. Deus é honrado ou desonrado através do que fazemos ou deixamos de fazer. E quando nós colocamos a vontade dele em primeiro lugar e ensinamos isso à nossa família, a felicidade é inevitável. Nós poderemos ser felizes. Deus pode nos dar bens materiais, bens financeiros, fama. É errado isso? Não é. Deus pode nos dar isso tudo e sermos felizes. Mas ele pode tirar isso tudo de nós também e continuarmos sendo felizes. Né? O Carlinho comentou que tinha um emprego muito bom, um salário razoavelmente bom. Talvez muitas pessoas trabalham porque quisessem, né, almejar estar no lugar que eu estava, e eu abri mão daquilo, perdi o emprego e estou feliz. Estou mais feliz do que quando eu tinha o emprego. Então essa é a vida que eu tinha para a gente, sabe? A felicidade que ele já não depende de ter emprego ou não ter emprego. Não depende de estar com a conta bancária cheia ou com a conta bancária lá embaixo. Nós seremos felizes se tivermos, se nos mantivermos ao lado de Deus, da forma correta e entendendo corretamente os planos dele, inevitavelmente nós seremos felizes e aqueles que estão ao nosso redor serão felizes também. Deus nos ajude a entender essa mensagem, não a teoria dela, mas a prática dela, para que através de nossa vida Ele abençoe outras vidas. Amém. Nós chegamos à música.